Bíblia, onde estiverem dois ou três, Jesus falando assim: eu estou entre vocês. O que ligares na terra, no céu ligado será. Por isto convido agora, irmãos, vamos ligar. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Se dois concordarem na terra, está escrito também. Deus concorda no céu e a solução logo vem. Se nós estivermos ligados com o Senhor Jeová, o inimigo é derrotado. Então vamos ligar. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Por isto o conselho de Cristo agora mesmo nos diz: se te ligares a mim, tu hás de ser bem feliz. Devemos estar bem ligados com o Senhor Jeová. Por isto eu te convido, é hora de ligar. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, ligado lá no céu. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Está ligado, irmão, está ligado, irmão, ligado com Jesus no céu. Está ligado, irmão, está ligado, irmão, ligado lá no céu. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado lá no céu. Está ligado, está ligado, ligado com Jesus no céu. Está ligado, está ligado, ligado.